Começando, Nerd Patriarca de volta, e hoje especial, sem episódios, eu tô aqui com o Ivaldo. Estou mais preparado que o Sanders. Não precisa de muito, né? Hoje eu tô aqui com o Everton. E finalmente chegamos em 100 episódios. Hoje eu tô aqui com o Jonathan. Mãe, tô fazendo história! Hoje eu tô aqui com o Anderson. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder. E hoje eu tô aqui com o Sanderson. Eu me perdi com essa fala do Anderson, isso sim. Eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. Muito bem, Nerd Patriarca, começando, voltamos para mais um episódio. Dessa vez chegamos ao 100º episódio desse podcast. Aê! Que emoção, que emoção. Uhum. Que emoção, tenho, né? Porém, eu tenho um adendo aqui. Diga. Vocês alcançaram esse número antes. É porque tem dois off-topics aí. Exatamente. Você está certíssimo. Muito eu bem sei. Observado. Eu sei que eu tô certo. Obrigado. Dá 10 pontos pra ele. Já dá 10 pontos pra ele. 10 pontos de novo. O cara estudou antes, velho. O que eu faço? Ele é sempre o mais estudado do podcast. Sabe o número, sabe o tema de cabeça. Exatamente. Muito bem, Anderson. Por isso que ele está aqui nesse 100º episódio com a gente. E a gente vai fazer uma comemoração diferente, né? Vamos relembrar nesse episódio o que a gente gravou, os temas que a gente gravou dentro de um game show que a gente criou especialmente para esse podcast, que acho que vai revolucionar a podosfera brasileira, hein? Não sei, tô achando. Vale R$1 milhão em barras de ouro, que vale mais do que dinheiro? Olha, infelizmente a gente chegou no 100º episódio, ainda não estamos milionários, não estamos famosos, não somos digitais influencers, mas a gente tá aí, né? A gente tá gravando, chegamos no 100º e não tá valendo muita coisa. Tá valendo pontos imaginários, que é o que a gente pode fazer nesse podcast. Quem Para sabe nos próximos, rebaixar, né? Vinícius, sua mãe se orgulha de você. Não, ela se orgulha do Everton. É verdade. Com certeza. Mas tá aqui, Sérgio, tô feliz que você está no 100º episódio com um microfone bom, com um áudio decente, e eu tô muito feliz, cara. Muito obrigado, Vinícius. Muito bem, são três competições, são três jogos diferentes aqui, e a gente vai fazer em duplas. Vamos sortear as duplas, espero que eu dê sorte. E vamos começar, né, sem mais delongas. Cada um vai explicar o seu jogo. Assim, um jogo foi criado por mim, Vinícius. Outro jogo foi criado pelo Everton. Outro jogo foi criado pelo Ivaldo. Então cada um vai hostear o seu jogo. E vamos ver no final quem vai ganhar essa bagaça, certo? Bora. Certo. Então vamos sortear primeiro as duplas. Um momento de emoção, hein? Sem roubar, Vinícius, por favor, que a gente sabe do seu caráter. Não, não tem como eu roubar. O sistema que eu uso é segurança avançadíssima. Não tem como roubar. Ele me falou uma vez que é aquele que protegeu o Banco do Brasil lá do Ceará. Acredito que seja seguro. Aquele que passaram com o túnel, foi ele? Posso dizer o sorteio? Posso tá dizer garantido. O que caiu? Por favor, por favor. Eu a garanto. Primeira dupla, Everton e Anderson. Opa! Sim, graças. Começou a palhaçada, começou. Segunda! Ivaldo e Jonathan. Aê! Restou para mim o host Vinícius e Sanderson. Nossa, os mais preparados do podcast. Sanderson, vamos vencer, vamos vencer. No, God, please, no! No! Não. Nossa, eu sinto muito por você, Wilson. Esse eu a garanto, viu? Vamos lá, né? O importante é participar, né, gente? Isso, com certeza. O que importa é se divertir nesse podcast, Sanderson. Bom, aproveita o seu áudio, vamos ser felizes. É, você pode sair daqui falando: participei de uma competição e saí em terceiro lugar. Ninguém precisa saber que só tinha 3 duplas. É, você tá no pódio. Detalhes. Medalha de bronze. Pensa que você vai ganhar experiência. Vou voltar pra casa com bronze e uma puta conquista. Bem, vamos começar pelo meu jogo de perguntas e respostas. Cada pergunta certa vale 10 pontos. Cidadão ou participante tem 1 minuto para responder a pergunta, certo? Certo. Sanderson vai começar. Sanderson, número de 1 a 15. Eu ainda tô rindo, mas é de nervoso. Vamos lá. Vamos, essa é a minha dupla. Vai, escolhe o um número bom. Vai. Número 36. 7. Que surpresa, cara. Número 7. É, pensei agora nele, assim, do nada. Presta atenção na pergunta. Pergunta. que atriz viveria a Tenente Ripley em Alien, o Oitavo Passageiro, no lugar de Sigourney Weaver? Tem alternativas. Eu sei que você assistiu esse filme. Eu sei que você conhece a história por trás desse filme. Alternativa A, Jamie Lee Curtis. Alternativa B, Meryl Streep. Alternativa C, Jude Foster. Ou alternativa D, Jessica Lange. Sanderson, um minuto pra você pensar. Ai, ai. Cara, pensar é o Google? É, como é que é? É, não vale consultar no Google, né? Pelo amor de Deus. Não, eu não vou consultar no Google, cara, mas eu tenho a porra da menor ideia. Pede ajuda, pede ajuda. Tem universitários? Eu posso eliminar alguma questão com algum jogo escroto, tipo... Não, tipo aqui é que nem o Enem, é você e Deus só. Nossa senhora. Cara, eu vou na alternativa... Vou na alternativa C. Você quer alternativa responder já? C. Alternativa C, Jude Foster? Jude Foster. Tem certeza disso? Com certeza. A resposta está errada. Muito bem, time. Boa, Sanderson. A alternativa certa é a alternativa B, Meryl Streep. Alguém sabia dessa resposta? Não. Jamais. Já sabia. Porra, caralho. Você é do porra, meu time, velho. Meryl Streep, né? Tô com medo da próxima pergunta. Falando sobre Alien, qual é a base do DNA do Alien que aparece no terceiro filme nos últimos 15 segundos? A base completa do DNA. Então a próxima pergunta é pra você, justamente, Valdo. Vem, vem. Vem. De 1 a 15 menos a 7. De 1 a 15 menos a 7? Eu quero a 7. Não. É. Já dá. 5. 5. Vem. E Valdo? Pois não. Quantos filmes Arnold Schwarzenegger gravou durante os anos 80? Durante os anos 80. Alternativa A: 12 filmes. Alternativa B: 6 filmes. Alternativa C: 9 filmes. Alternativa D: 10 filmes. Tem um minuto pra contar os filmes mentalmente, vai. Puta que pariu. Quais são as alternativas? Alternativa A: 12 filmes. Alternativa B: 6 filmes. Alternativa C: 9 filmes. Alternativa D: 10 filmes. O senhor poderia repetir a alternativa A e a B? Não, tô brincando. Eu vou. Caralho, que porra de pergunta. Eu vou de A. Sua resposta é alternativa A? Sim. 12 filmes, é isso, né? Sim. A resposta está errada mais uma vez. Começaram bem o jogo, viu? Arnold Schwarzenegger gravou 10 filmes nos anos 80, segundo as minhas pesquisas. Suas pesquisas estão erradas. Caralho. Vamos confiar nas suas pesquisas. Imagina a fonte disso. Bom, ainda bem que o Everton tá ali do lado dele pra fazer auditoria. Não, mas ele tá com um documento aberto aqui. Ele fez mesmo alguma coisa, cara. Tô falando, cara. Você acredita em mim, né? Que cara sujo. Chupa, bom. Próximo é o Everton. Vai, Everton. Bom, vamos pra primeira pergunta, vai. Pergunta, valendo 10 pontos que ninguém conseguiu até agora. Qual é o nome completo do astro Jim Carrey? Alternativa A: James Eugene Carey. Alternativa B: John Eugene Carey. Alternativa C: James Edward Carey. Alternativa D: Jim Eugene Carey. Um minuto valendo. Se quiser, eu repito a alternativa. Eu vou chutar a C. Você vai chutar James Edward Carey. Você está errado! Vocês estão vendo o nível. Bem. O nível de conhecimento nerd desse grupo é impressionante. Por isso, crianças, que é importante estudar antes do... O nome dele é James Eugene Carey. Alternativa A. Pô, era a minha segunda opção, cara. O nome dele é Jennifer. No Enem é sempre assim, né? A gente sempre erra pela sua. Você ia tirar 9, tá vendo? Jonathan, você agora. Acredito no seu potencial, hein? É isso aí, parceiro. Que a força esteja com você. De 1 a 15 não vale a 1, não vale a 7 e não vale a 5. Eu vou na última, 15. Na 15? Isso. Os últimos serão primeiro. Boa, Johnny. Essa pergunta é boa, hein? Essa pergunta é boa. Presta atenção. Quantas vezes Danny Rand, o Punho de Ferro, citou que ele era o imortal Punho de Ferro na primeira temporada e em Os Defensores? Lembrando, é a primeira temporada do Punho de Ferro e em Os Defensores. Johnny, qualquer número em cima de 700 pode chutar que tá valendo. Alternativa A. Alternativa A, 14 vezes. Alternativa B, 26 vezes. Alternativa C, 18 vezes. Alternativa D, 38 vezes. Lembrando que é só a primeira temporada e Os Defensores, que são as séries que a gente... São a primeira temporada e a série Os Defensores. A gente comentou e fez podcast aqui. Não vale a segunda temporada. Então, Alternativa A, 14 vezes. B, 26. C, 18. D, 38. Vale. Nossa senhora. Minha dúvida é quantas vezes 18, a gente teve que assistir isso pra e poder depois contar. Pula pra 38, é isso? É, 14, 26, 18, 38. Meu Deus. Eu vou chutar no máximo, porque ele toda vez que ele encontrava alguém, ele ia escovar os dentes, ele ia pentear o cabelo, ele falava que era o punho de ferro. Então eu vou chutar na máxima, 38. 38? Isso. Não é possível ter errado, olha, não é possível. Ele falou bastante, mas não chegou a ser tanto. Você errou, ele falou 14 vezes. Não é possível, não. Só o Google vai acertar essas perguntas, não é possível. Tem alguma coisa errada com isso. Tá errado. Ele falou você... no primeiro episódio, cara. Mas pensa, ó, se são quantos episódios? 13, praticamente falou quase todos os capítulos, é verdade. Beleza. Anderson, ninguém pontuou até agora, parabéns, hein? Nossa, tá difícil. É a sua chance, Anderson, de quebrar esse estilo. Vai lá, escolhe. Quais já saíram? Ó, você pode escolher 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 13? 3. Terceira, tá, a terceira. Tá bom, obrigado. Anderson. Quem é responsável por dirigir o longa Ghost in the Shell, adaptação live action de Hollywood, em 2017? Alternativa A, Garrett Evans. Alternativa B, Rupert Sanders. Não é Sanderson, é Sanders. Alternativa C, Robert Stromberg. Ou alternativa D, Martin Scorsese. Nossa, vai na D que é sucesso, cara. Se falasse Sanderson, eu tinha chutado no Sanderson, certeza. Nossa, cara. Vontade de apertar a letra D. Calma. Pensa bem. Essa eu sei porque eu fiquei tão indignado com o bagulho que eu lembro. Tá, baseado nisso, cara, vou responder o chará do... Alternativa B? É. Rupert Sanders? É. A pergunta está... Exata! Oh, aleluia! Acertaram! Realmente. Everton, você faz as contas dos pontos? É, já tô fazendo, fera. Ah, tá. É, tava fácil até agora também, né? Intriga da oposição isso daí. Muito bem. Valeu, Sandro. Sandro, só vou perguntar pra você. Depois eu vou perguntar uma pra cada dupla. Aí sim, a dupla pode conversar e responder. Sanderson, pergunta 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12... 13 ou 14? Vamos na 12. 12. Pergunta número... Essa pergunta é boa, viu? Eu acho que você vai acertar. Casper Van Dien é um ator conhecido por Tropas Estelares. Vocês lembram do Casper Van Dien? É um grande gênio. Participou de grandes filmes citados aqui nesse podcast, como Drácula 3000 e Avengers Green. Com certeza. Quantos anos tem Casper Van Dien, Ivo Sanderson? Meu Deus, virou TV Fama, cara. Caraca, velho. Quantos anos ele tem? Alternativa A, 48 anos. Alternativa B, 52 anos. Alternativa C, 46 anos. Alternativa D, 50 anos. Lembra de Avengers Green, que eu sei que você assistiu, cara. É um dos filmes mais recentes. Ele tá bem. Ele tá em Alita também, cara. Então, você vai saber. É, eu tava lembrando disso. Ele tá em Alita, eu não vi Alita ainda. Nem ouvi o cast de domingo. Cara, não ouvi ainda. Entregou o jogo, hein, Jonathan? Não, fala, não ouvi mesmo. Quais as opções aí, novamente? A, 48. B, 52. C, 46. D, 50. Grande ator. Injustiçado, cara. Eu vou chutar 50. Alternativa D? Muito bem, você acertou. Parabéns, Anderson. Boa time. O que o Wi-Fi faz no celular, hein? Ivaldo, eu não sou desse tipo de pessoa, ok? Estou aqui usando da minha sorte. É, sério, Deus tá vendo. Agora a pergunta é pra dupla, certo? Jonathan e Ivaldo. Beleza. Show, agora é hora. Certo? Escolhem, pode escolher 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13 ou 14. Jonathan, faz as honras aí. Vai na 2 mesmo. 2? Essa é uma pergunta boa, é de idade também. Ah, não. Eu gosto de pergunta de idade, que é mais complicado. Tem que chutar. Filho da mãe. Hironobu Kageyama, que é um dos caras que a gente mais citou nos podcasts de playlist comentada de música de anime, tokusatsu, tem quantos anos? Caraca, velho. Alternativa A, 56 anos. Alternativa B, 59 anos. Alternativa C, 63 anos. Alternativa D, 58 anos. Vou fazer como o Sanderson e vou tentar pensar com o meu cérebro. Ixi, então não vai dar. Ele é bem tiozinho, né? O Kageyama é bem tiozinho. Ele é velho. A opção A seria? 56 anos. B, 59 anos. C, 63 anos. D, 58 anos. 50 e pouco. Ele é velho. É 50 e alguma coisa, não é possível que ele é velho. 60, eu acho que ele não bateu a barreira ainda não. Mas é 50 e alguma coisa. Que é o que são todas as opções. São três alternativas, 50 e poucos e uma 63. É 50 e poucos. Né? Quer responder 50 e pouco? Melhor não. Tá, chuta 58. Mais perto do 58. 60 aí. 58. Soma as quatro, vamos de 58. Soma as alternativas e divide por 4, cara. Vai na média. Vai, Samson foi na última, eu vou na última também. 58. Se ele não tiver 60, ele tá pertinho. 58 é a mais perto? É a mais perto. Ah, então vai. 59. A alternativa B é 59. Não, eu quero 58, que eu não gosto de número ímpar. 58. 58? Tá, tem certeza? É, vai. É, vocês vão. Tá bom. A resposta está exata. Muito bem. 58 anos. Valeu. Muito bem, Valdo. Você pesquisou rápido no Google. Parabéns. Eu já ia chutar errado essa bosta. Vocês são sujos, mano. Falaram de você, Sanderson, mas fizeram a mesma coisa. Certeza, mas eu não pesquisei não, hein. Eu sei que não. Jamais. Eu ia chutar errado, você viu? Eu ia jogar 59 essa bola. Sanderson, não precisa. Não, Jonathan, não precisa dar desculpa, não. Deixa pra lá. Já ganhamos o ponto. Tá tudo certo. Próximo. Ei, chama o próximo. Só vai. Anderson e Everton. Pergunta 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13 ou 14. Tem alguma aí, Everton? Pode escolher, velho. Pergunta 9. 9. Essa é uma verdadeira ou falso? Ok. Verdadeiro ou falso? Tetsu Kurata é um ator que viveu Isamu Minami, o clássico Kamen Rider Black, na série de mesmo nome. Além disso, o ator é responsável por cantar os temas de abertura e encerramento da série. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? E aí, Everton? Eu acho que é falso. Então, eu acho que é verdadeira. Tu tem, não sei, cara. É muito chato. É que eu não lembro da música da abertura. Vai, vou de verdadeiro, Vinícius. Você pode cantar um pouco, Vinícius, pra gente lembrar? Seria bom. No momento não. Qual é o nome do cara mesmo que eu esqueci? Tetsu Kurata. Por que você quer o nome dele de novo? Supla. Só um minuto. Eu lembro de alguma coisa assim, cara, que não era só Tetsu Kurata, é o nome dele. Ah, beleza, vai. É, porque ele é o único Kamen Rider em duas séries também. Ele tem umas particularidades lá. Vocês querem que eu repita a sentença? Não. Porque pode ter pegadinha. Vocês querem que eu repita a sentença? Tô ajudando. Sem pegadinha. Você teve o trabalho de fazer uma pegadinha? Eu tô falando que pode ter. Vocês estão certos, é verdadeiro. Eu posso fechar. Ele foi enfático, né? Abertura e encerramento. Então, a resposta está errada. Ela é falsa. O Tetsu Kurata é responsável por cantar a abertura da série, não o encerramento. Eu discordo, porque pode terminar de gravar o episódio e pode cantar com o pessoal lá no set. Qual que é o problema? Qual que é o preconceito agora? Pode. Ah, mas eu lembro que ele cantava uma música. Eu acho que é a abertura. Não, eu lembro de algo assim, mas... Ele canta a abertura, exatamente. Beleza. Tem até naquele DVD lá do Kamen Rider, no final a audição dele, né? Ele sendo escolhido, e no final ele gravando o clipe. Puta, pergunta do Tokusatsu, não caiu pra quem manja Tokusatsu. O Sanderson não manja nada, então não adianta a pergunta cair no mesmo. Nossa! Sentiu preconceito. Você lembra que você é do meu time, né? Mas agora vai começar a parceria. Sanderson, vamos lá, viu? Vamos lá. 4, 6, 8, 10, 11, 13 ou 14. Escolhe bem, vai, amigão. Número 10, né? Pergunta de número 10. No podcast 45, a gente relembrou os blockbusters do ano de 2017. Eu quero saber qual dessas alternativas foi a maior bilheteria no Brasil no ano de, do ano de 2017. 1900, alguma coisa, não dá. 1917 fica complicado. Maior bilheteria no Brasil, ó, presta atenção no que eu tô falando. No Brasil, no ano de 2017. Alternativa A, Star Wars, Os Últimos Jedi. Alternativa B, Liga da Justiça, homenagem ao Anderson. Alternativa C, A Bela e a Fera. Alternativa D, Velozes e Furiosos 8. Vai, Sanderson, confio em você, cara. Pensa no gosto do brasileiro. Os Últimos Jedi de 2017? É, 2017. Caraca, não é isso a pergunta que você tem que fazer, você tem que pensar. Cara, mano, ele deu a resposta pro Sanderson, velho. Eu acho que é Os Últimos Jedi. Caralho! Caramba, olha, eu. Puta, esse cara, velho. Sanderson, qual que é a resposta? Os Últimos Jedi. Não é Os Últimos Jedi, tá errado! Tá errado? Tá errado, alternativa D, Velozes e Furiosos 8. Pensa no brasileiro, adora Velozes e Furiosos, cara. Você viu? Ah, ele, tá difícil, tá difícil. Ele raciocinou que um filme que tem que ser bom, não tem que ser um mais legal. Porra, é que pra mim... Pra mim, Velozes e Furiosos não faz mais sentido, entendeu? É por isso mesmo que ele é a maior bilheteria no Brasil. É por isso, é no Brasil. É, cara, o Brasil não faz sentido, cara. Pensa. Nós criamos até o Vin Diesel brasileiro. Eu esqueço do país onde eu vivo. Pensa bem, Sanderson. De um lado você tem sabres de luz, lutas intergalácticas e conflito político. No outro você tem novinhas, carros e muito dinheiro. Qual é que faz mais sucesso no Brasil? Gente, tem o The Rock, né, mano? Todo brasileiro ama The Rock. O cara é sujo você na vacilou. Pergunta, você ainda errou, velho. Cara, eu tentei ajudar, você viu, né, velho? O legal foi a constatação do Vinícius. Não! Por Deus! Não! Burro! Burro! É, exatamente, o episódio então, já foi, cara. Chegando ao fim desse primeiro jogo, como está o placar, Everton? Bom, a minha dupla tem 10 pontos, eu e o Anderson, somando, tem 10 pontos, Vinícius e Sanderson também tem 10 pontos, e Valdo e Jonathan também tem 10 pontos. Ah, tudo empatado, então. Equilibrado. Agora vamos pro segundo jogo, que eu vou passar a bola para o Everton. Isso, pode ser. Pode ser. É isso aí. Ah, não vai responder as 15 perguntas? Não, não. Ah, beleza. Mas eu tinha pergunta boa aqui, hein? Eu acho que você só fez 6 perguntas. Ó, eu tinha qual o ano de lançamento do Dreamcast no Brasil? Essa era pro Rivaldo. Acho que é 2001, né? Era no Brasil. Lembro, né? O ano que eu comprei o Dreamcast de 99. Qual que é a pronúncia certa de Dreamcast? Essa era uma boa pergunta, nem pensei, é verdade. Essa eu ia errar direto. Aí é de foder, né, mano? Aí o Ivaldo ia falar, puta, deu delay, fodeu. Ou eu ia pegar essa, ou eu ia pegar qual é a pronúncia certa de Dragon Quest. Dragon Quest, Dragon Quest, Dragon... Dreamcastle. Vamos lá, então. Ó, o segundo jogo, ele vai ser o estilo qual é a música, velho. A gente fez muito podcast de playlist, né? Então eu peguei eu separei 50 trechos de músicas que tocaram nos podcast playlist. 10 segundos de cada música. Vocês vão fazer o mesmo esquema também, vão escolher um número e eu vou tocar a música. 10 segundos. Aí vocês têm que me falar 3 coisas: o nome da música, o nome do artista e a obra que a gente citou. Qual é o filme, qual é a série, qual é o anime, beleza? Ah, que embaçado. Entendeu? Entendi. Claro. Aí cada. Cada parte certa vale 5 pontos. Então, o nome do artista vale 5, o nome da música vale 5 e a obra vale 5. Beleza. Quem então, vamos lá. Eu perguntei se vai disponibilizar mais ou menos uma meia hora pra gente poder responder. Não, senhor. Eu vou tocar a música 10 segundos e pense durante o tempo que tá tocando a música. Cara, nessa vai todo mundo dúvida. Rodar, velho. Pede uma nota, dúvida. 10 notas. Sim. A gente vai ter o Pablo pra ajudar a gente. É. Você não, pintou metade do seu rosto? Se fosse vídeo, talvez, cara. Ah, tem a dificuldade, hein, cara. Antes, eu vou falar. Vocês falam o número, eu falo mais ou menos a dificuldade que é a música. É sortido, né? Isso. São 50 músicas e eu vou fazer 2 rodadas pra cada um, beleza? Beleza. Ah, tá. Não é quem quiser responder primeiro, né, Everton? Cada dupla vai ter o seu tempo limite, certo? Vai ser direcionado. Vou fazer uma pra cada pessoa. Beleza. E nesse eu posso responder a do outro se não souber? Porque tem várias respostas, né? Ou não? Claro que não, né? Tá bom. Merda. Tipo, errou, foda-se. É lógico. Então vamos lá. Vamos lá. Sanderson, você primeiro. 1 a 50. Meu Deus. 37. 37? Bom, essa aqui é fácil, cara. Velho, pro Sérgio só não tem muita coisa fácil. Fácil pro engenheiro. É dinheiro da NASA. Ele fez certo. Tô engraçado o nome. Vamos lá, vou tocar. Escutou? Aham. Você jogava Guitar Hero, Sanderson, pelo amor de Deus. Padre Marcelo Rossi, eles voltarão. Quer que toque de novo? Cada um pode escolher tocar de novo uma vez. Eu não sei se vai funcionar muito, mas toca. Maestro Zezinho, mais uma vez. Vamos lá. Tem alternativa? Tem uma. Um, Patati Patatá. Dois, Padre Marcelo Rossi. Sei lá, porra, não tem a menor ideia. Beleza, perdeu então. Perdeu. É. Ah. Já era. É Slow Ride, Fogat, Guitar Hero 3, cara. O Vini ainda deu a dica, hein? O Vini ainda deu a dica. Cara, eu tava pensando num filme e eu perdi literalmente. Ah, mano, tocou essa música, tipo, você me lembrou de uma propaganda de carro, tá ligado? Tipo, a propaganda da Nissan, tá ligado? Eu achei que era do Easy Rider, cara. Nossa. Pode crer. Ia me fuder também. Eu tava pensando em filme também. É, lembre disso, porque é do... É, eu quero saber da obra em que a gente citou no podcast, cara. Meu Deus do céu. Não, então, por isso que o Sanderson vai saber mesmo. Ele não sabe nem quais são os temas, ele só sabe o que ele gravou. Vinícius, cala a boca. Só cala a boca. Vamos, time! Sanderson, é nóis. Vamos lá, então. Ivaldo, você agora. Ixi, tá tranquilo, fica tranquilo. Bora, parceiro! Vinícius e o Sanderson são Fucker and Sucker, uma dupla de dois tiros. Eu vou com o primeiro enlatado americano fabricado no Brasil. Exatamente. Eu vou com a 50, manda logo a última. 50? Ah, ela é médio, vai. Aqui obrigado, tá, ótimo. Tá médio, cara. É que o Everton é engenheiro, então o que é fácil pra ele? É, então. Escutou? Alguma coisa. Não, beleza. Tá bom. Um pedaço eu sei. Agora eu tô tentando lembrar o nome do elfo que cantou isso daí. Alguma coisa, Andriel. Por favor. Põe a parte que o cara canta. Vai fazer uma diferença. Que merda. Eu sei que é Senhor dos Anéis, eu sei que foi na nossa playlist de músicas de filmes. Senhor dos Anéis, qual Senhor dos Anéis? Eu também tô querendo demais. Né? Não, senhor, como assim? São três filmes, velho? Não, tá falando que é demais Senhor dos Anéis. Tem que eu acertar. Sou Senhor dos Anéis e a bigorna do Orc. Né? O primeiro! Qual o nome do primeiro? É Mongocá. A Sociedade do Anel? Aí sim. É Senhor dos Anéis. Tá, Senhor dos Anéis, Sociedade do Anel. E foi do podcast playlist. Não, de... não precisa saber, cara. É, você tem que saber quem canta, o nome da música e a obra. Quem canta? Ah, quem cantou quem... foi o... Quem é o compositor ou quem é o responsável e o nome da música. Quem é o cantor? Puta, banda Calypso. Calypso, certeza. Não, cantor, não sei, não faço a mínima ideia. Sabe? E o nome da música? Ah, o nome da música é... Chuta e fado, o nome... Meu Deus, eu matei você, velho. O Anel Voador, sei lá. Foi o Maguinho do Piauí. Anel Voador. 5 pontos então, Ivan. Já é alguma coisa. Chupa, Vinícius. Sua dupla não presta nem pra saber o nome da música. Boa, eu confio, ele vai melhorar na próxima, vai melhorar. Beleza, vamos lá. Anderson, você agora. Ok. Anderson, 1 a 50, menos a 37 e a 50. 17, tá ok? 17? É. Essa é fácil, hein? Então vai. Tá, ele se intencionou, não vou falar. Ele trocou na hora, né? É, só pode. Não, com o trampo que teve isso daqui, cara, eu não vou trocar nada, velho. Você deixou a face separada. Não tem como eu trocar, velho. Vai lá, vou tocar. Caralho. Porra, velho. Back to the Future, Alan Silvestre. Do filme? Back to the Future, o primeiro. Então, beleza, 15 pontos. Para, tá errado. Esse cara não, tão bravo. Eu ia falar. Vocês vão falar de Volta para o Futuro comigo. Vocês estão de sacanagem. Que merda, eu ia falar Jurassic Park, olha a viagem. Dá pra Jurassic... confundir. É, não vou falar, vai que ela aparece. De pontos aí, time. Falaram, boa, time. O título em inglês do filme ganha pontuação a mais, ou Everton? Não. Você fala a versão em português e a versão original. Em versão portuguesa, nossa, talvez eu dê 5 pontos a mais, cara. Galego português. Só pra saber. Português de Portugal pode, né? Sim. Esta música parou de volta da minha casa. Vamos lá, Vinícius, vamos lá, você agora. Seleção, vamos. Torce por mim. Vamos lá, o cacete, que você só me rebaixa aqui. Te vira aí, negão. Boa. Não ajudou uma, boa, né, cara? É, número 5 tá disponível ainda, né? Número 5. Número 5. Essa é difícil, velho. É difícil. Ah, mesmo. Vai, para! Sinfonia de Munchausen, 33. Eu tô achando estranho porque a minha dupla é um engenheiro e um engenheiro wannabe. Então eu tô sentindo que esse jogo tá construído a nosso favor, cara. Mas... Nossa, que trocadilho infame, cara. Vai lá ver. Música tailandesa, por favor. Don't push me, I'll fight it. Never gonna give it, never gonna give it up, no. King Kong 3? Eu jurei. Caralho. Eu jurei que no começo da música era uma música tipo tailandesa, tá ligado? Não entendi nada que o cara falou, velho. Eu tenho mais uma chance, né? Sei, quer escutar de novo? Por favor, porque tá que pariu. Puta, Vinícius. Caralho, eu tô na suspeita de que eu também tô na suspeita, já sei o que é, Vinícius. Que pena que eu não posso te ajudar. Bem, nem se você pudesse, né, Ivaldo, você que ia ajudar. Não, ele que se foda, velho. Buscando os meus conhecimentos musicais e cinematográficos, eu sei nem de cinema essa música, mas deve ser. Eu não sei absolutamente nenhuma resposta pra essa música. Boa, Sanderson, valeu, time. Isso é Spirit, Porcel, é Spirit. Você é uma vergonha. É o Brian Adams, né? You Can Take Me, Brian Adams, do Spirit, o Corsão e Domingo. Ah, não, pelo... Quem assistiu Spirit ali? O Ivaldo que trouxe a música no playlist, cara. O Ivaldo é o único que assistiu Spirit. Mano, eu só reconheci pela voz, velho. Puta merda. Desculpa, Sanderson, mas você me perdoa, né? Não perdoa porra nenhuma. Te xinga, Sanderson, e ajuda com porra nenhuma. No primeiro jogo ele se ausenta. No segundo ele não ajuda em nada, velho. Pois era, pra ter ajudado no primeiro. O Vinícius tá tipo de Carlton Banks. Fala e não fala. Eu ajudei, nenhuma. Ele não colaborou. Eu não vou recriminar o Vinícius, porque eu ia chutar algum dos rock. Nossa, o filme não ia acertar nunca, velho. Jonathan, sua vez agora. Esse é meu garoto. Bora. Pode escolher. Você falou do 1,50, já passou algum. 20? 20 já foi? Não. 20, ele é médio, vai. A dificuldade média. Depende não. Não, do pode ser. Você jogou. Joga o 20 aí. Se tiver disponível, eu ponho 20. Beleza, escuta aí. Tell us where you're from, what you want to become, and we'll say if you're okay. What did you go to school? What other are your crew? Putz. Agora eu sei tudo, eu sei. Caraca, tudo. Caraca, olha isso. Caraca, velho. Jonathan, uma dica. Minha casa, foca, gelo, amigo nosso. Cara, essa eu não ia saber nunca, porque essas musiquinhas eu acho muito bosta. É, essa eu sei. Quer que toque de novo? Posso, por favor. Deixa eu tocar de novo. Tell us where you're from, what you want to become, and we'll say if you're okay. What did you go to school? What other are your crew? O pior é que eu não sei se a dica do Ivaldo é zoeira ou não. É zoeira, né, cara? Pelo menos essa dúvida eu não tenho mais. Cara, sei lá, eu vou chutar a escola do rock. Olha. Não, é um bom chute. Não. Mas é um bom chute. Não, horrível. O nome da música eu não sei, infelizmente. Errou. Putz. É No Cigar, Millen Corp. Tony Hawk. Tony Hawk 2, Tony, cara. Hawk, meu Deus. Puta, é jogo. Mano, a única coisa que eu lembro de Tony Hawk 2 é o Thiago da minha classe que não tinha o memory card e deixava o PlayStation ligado pra não perder o avanço no jogo. Save. Eu lembro da febre do skate de dedo. Eu lembro da escolha difícil. Vamos lá, agora o Anderson. Eu só tocava me representando. Ah, vamos lá. E eu? Eu sou me representando, vamos ver qual você escolhe, qual número. Qual que você escolheria? Nossa, eu velho, não posso ajudar. Não, né? Claro, claro. Eu que tô, passada é. De responsabilidade. Toma você, na cara. Você que fez o jogo, qual que você escolheu? Não, tô zoando. Tem um monte aqui que eu sei que você acertaria, cara. Ai, caralho. Eu vou falando, você vai dizer se tá quente ou se tá frio. Aqui tá quente, aqui tá frio. Muito aqui quente. Tá frio. Tá frio. Isso é asa de águia, vale? Asa de águia, achei 90. 2,5, 2,5. Ganhou 2,5. Não, tô zoando. Vai, eu vou de 3 de novo, terceira. 3, beleza. É fácil também, cara. Ah, não, não, não, tá errado isso aí. Não, sério, tá errado. Ele tá mandando mensagem no privado. Só tá comprado, sua porra. Vocês escolhem as difíceis, o que eu posso fazer, cara? Essa merda. Que engenheiro sujo. Vai, manda aí, vai, manda aí. Mentira, né? Não. Não. Caralho, velho. Não tô acreditando nisso, não. Não, puta, o Ivaldo nome Mange, da música, hein? Eu não vou lembrar, velho. Mas isso não é Cavaleiro do Zodíaco? Não. Que isso? Sim. É da música da saga de Asgard, eu não lembro. Só Cavaleiro do Zodíaco, seu chat? Só Cavaleiro do Zodíaco. Beleza. É Hironobu Kageyama Soldier Dream, cara. Então beleza. São 5 pontos, cara. Que mais sacanagem, velho. Essa o Ivaldo sabia. Mas não, tá bom, porque essa todo mundo ia saber. É da saga de Asgard mesmo? É, isso. É o finalzinho, né? Não, a abertura. Abertura. Vamos lá, vou fazer mais. Dá pra fazer mais. Vocês querem fazer mais quantos? Mais uma ou mais uma? Manda bala, manda bala. Um. Faz mais uma, depois, né? Então você fez 50 perguntas, né? É bom usar mais. Então vamos lá, vamos sim. Sanderson, você de novo, chegou a sua vez. A gente pode fazer uma rodada com a ajuda do parceiro, né? É, os dois tem que. Se um não acertar. Ah, você vai conseguir ajudar muito o Sanderson, claro. Né? Mas. Não, e ele já não ajudou no jogo dele, né? Mas ele errou, não adiantou nada. Mas você tentou ajudar, aí tem isso é que vale. Vinícius, você é um sujo mesmo, você nem joga e reclama de quem joga. Você errou, você que eu falei o quê? Você é lindo? Caralho, eu tô conformado ainda. Pensa no gosto do brasileiro. Puta que pariu. Vai ser. É. 13, já escolheram a 13? Não. Se eu peguei 13 é fácil, hein? Não, escolheram não? 13? Não. 13 é fácil, hein, cara? Demorou. Nossa, é fácil, hein, mano. Lembra do seu passado. Lembra de... Não, tá bom. Eu sei que é Naruto, mas eu não lembro o nome da música. De jeito nenhum. Só deixa eu ver de qual temporada que é essa merda. Aham, deixa eu ver no Google. Posso qual temporada. O nome da música é Negi Somu Sasaigone. Pronto. Cara, não lembro. Acho que é da terceira temporada, mas é Naruto, isso eu tenho certeza. O nome da música eu não lembro, não. Não lembro. Acertou, Naruto. Boa, Sérgio. Boa. Asia Kung Fu Generation, Haruka Kanata. Haruka Kanata. Haruka Kanata, é verdade. 5 pontos. Boa, Sérgio. Valeu. Alguém tem que pontuar nesse time, né? Eu ia acertar os 3 se fosse a minha vez. Valeu mesmo assim. Ivaldo, você bem, agora. Papai. Bora, parceiro. O Everton me deu uma dica. Ele falou, Ivaldo, você agora. Eu fiz a numeração aqui das letras. Entendi, Everton, sua dica. Eu vou de 14. 14? É médio, viu? Ai, caralho. É um médio meio difícil, eu acho. Dica de merda. Um médio? Médio pra gente é bancada. Já chega a beira sacanagem. Não tem um fácil meio bizarro? Sim. Um simples. Escuta aí. Não tem um dente de leite? Qualquer coisa assim. Porra, essa é fácil, velho. Quê? Se o Valdo souber, eu respondo, hein. Quer que eu toque de novo? Sacanagem, não toque essa porra de novo. Que porra, é malhação isso daí? Que porra que... Se o Valdo não souber, eu respondo. Vou te lembrar. Mano, isso daí é de algum filme da Sessão da Tarde de Surf. Nossa, com certeza. Sanderson, eu tô doido pra esconder, velho. Não é possível. Ivaldo, não se sinta pressionado, não, ninguém. Eu não sei também. Não, única... Tem algum filme da Lindsay Lohan? Eu só, Mano, agora era a hora de eu roubar os pontos respondendo essa pergunta. Eu só consigo pensar em André, uma foca em minha casa e mais nada. Se não for isso, eu desisto. Posso dar a resposta, Everton? Errou, cara. Posso dar a resposta, Everton? Pode falar. Superman, da banda Goldfinger, do primeiro Tony Hawk. Exatamente. Jamais. Caralho, velho. Joguei o 2 pra cima, não sei nem o que é o primeiro. Eu só acertar o Tony Hawk. Caralho, eu vi muito essa música. Agora é sua vez, então. Obrigado pela dica, Everton. Agora muito obrigado pela dica. Ah, aquela dica. Vai. Eu tô nervoso antes de ele escolher. Vai, eu vou de 1. Olha lá, olha lá. Tá combinado. Os caras tão no zap. Eu acho que você não vai acertar, mas os outros vão, cara. Agora é a hora. Ela é fácil ou difícil? Não. Ela é fácil. Ela é fácil. Vai lá. Ela é fácil. Você escutou, né, pessoal? Ela é fácil. Ela é muito fácil, na verdade, cara. Não, para, não. Partiu agora. Da linda, minha alma te chama, vem pra minha cama, quero amar-te, doce menina. Eu sei. Eu não sei, essa música é do Fugiram na Cuba e Pegaram no Esparto na Cama. Tá com a racha no muro. Não tenho a mínima ideia, cara. Essa aí, realmente... Quem sabe essa música aí? Puta que pariu, né? Jonathan, por favor. Do mundo. Você, né? Responde, Jonathan, por favor. O maior cantor português de todos os tempos. Salve. Rick. Salve, Rick. Esse é o sucesso da Linda. Da Linda. Exatamente. Parabéns, cara. Disco do quê? Já... Espero que o Everton tenha colocado Eu Te Avisei aí nessa playlist, hein? Que se não tocar Eu Te Avisei, eu vou ficar chateado. Acho que é uma das únicas músicas que passou Despacito nas visualizações lá do YouTube. Caralho. Puta merda. Cara, o que não caiu pra mim? Eu fui seguir a dica do Everton no 14 e me fudi. Nessas horas não cai pra gente, né? É verdade. Bem, vamos lá. Vai lá, Vinícius. 26. Eu sei qual que é, já era. Mano, você se fodeu, véi. Para, é difícil, cara. Não, você vai acertar da onde é, mas o nome eu acho muito difícil. Boa, Sanderson. Achei. Boa. Gostei, olhou que pra ele. Que bom. Mano, você se fodeu. Que bom, Vinícius, que bom. É. Com certeza. De boca ele cheia, falou com mano. Gosto, né, velho? Então vai, vamos lá, vai. Sanderson, faz por mim. Caralho. Bem, a música é do maior protagonista da história dos games, né? O Sonic. Mario. Aquele que te foi atrás de onde? Super Mario Bros, enfim. Certo. Nome da música. O nome da música. O cara é um japonês, com certeza. Ótimo. Não perguntei a nacionalidade dele. Não vale isso. É um japonês que compôs a música. E o nome da música deve ser Super Mario. Tá errado. A gente tem que acertar o nome. Em que missão que essa música toca? Cala a boca! Que missão, que toca essa música? Super Mario Bros. Ground Team. Koji Kondo, cara. Caramba, Sanderson, 5 pontos, vai. Bate aí. Foi bom. Você tá deixando de ser. Você tá menos inútil agora. Tá, obrigado, viu? Obrigado pelo apoio, obrigado pelas palavras de confiança. Jonathan. Esse é meu garoto, hein? Tá, vamos lá. 30 já foi? 30 não. Tranquilo. Então vai no 30. Fica tranquilo, Johnny. Essa é difícil. Só não erra. Fica tranquilo. Ah, você avisando. Você só me ferra. Não, é manjado esse jogo, é manjado. Preste atenção. Olha. Pelo que eu entendi, é só escolher os números mais baixos pra ficar mais fácil. Não sei se vocês repararam nisso ainda, mas... Como dizia a aritmética... Posso mudar ou é injusto? Mano, esse Anderson jogando a isca pra todo mundo se foder. Olha. Esse cara tá com tudo planejado. Caramba. Game of Thrones, essa merda. Você tá quase no nível do Vinícius. Você tem que entender que o cérebro do engenheiro, ele funciona por caminhos tortos. John, presta atenção. Oi, vai lá. Agora é Calypso, certeza. Já foi essa, não foi? Não, essa cara, aí calma. Já foi. Meu Deus do céu, cara. Cara, dá pra você ganhar 10 pontos nisso aí, velho. Toca de novo, por favor. Segui, busquei, acreditei, corri, posso ver pra onde vou. Chimbinha, caminhos. Mano do céu. Cara, eu... De onde é? Ah, com certeza é o... Puta, não tem série isso, né? É uma paródia ao Haruka Kanata Ritmo Forró. Boa, boa. Já ganhei 10 pontos. Agora, quem que canta esse puto? Velho, tinha ele no vídeo do YouTube. Meu Deus do céu. Ah, não vou lembrar o nome desse cara, velho. Bom, ó, eu vou aceitar, porque como não tem nome a música, eu vou aceitar isso que é a paródia da abertura do Naruto. Vou aceitar. Boa. É, são 10 pontos, né? E é o, 10 e é o, pontos. E é o Haruka Kanata, né? É da Haruka Kanata. Beleza, o nome do cara, infelizmente, eu não faço ideia. Denilson Félix e Alan Sanfoneiro Matias. Nossa, cara. Ah, tava fácil essa. Alan Sanfoneiro Matias. Matias. Nome completo. Beleza. 10 pontos. Não foi tão ruim. Tamo aí, Valdo. Show, parabéns. É nóis, é nóis. Vamos lá. Anderson, você agora. Eu não me conformo de vocês não aceitarem o anel voador. Presta atenção, que cada vez que o Anderson emite um som de voz, você escuta a respiração dele, é um sinal que o Everton mandou pra ele pra escolher a pergunta certa. Isso, Chico Xavier, tipo eu tô psicografando. Olha lá. Faz tipo um som de foco. Prestem atenção. Vai, 33. Olha lá. 33. 33, 33. 33? É. Essa é difícil, cara. Ah. Boa. É o primeiro código aí. Swordfish. Caralho, tô todo arrepiado agora. Puta, caralho. Velho, eu acho que eu sei. É daquele de filme lá de luta que a gente viu com o Harry tinha uma foice? O outro tinha uma bazuca? Só não pode falar o nome pro Anderson não acertar. Aquele filme chinês lá do... Não, é daquele filme indiano. Não, foi do chinês mesmo. Deixa o cara pensar. Deixa o cara beleza, pensar. Beleza. Você pode tocar de novo, por favor? Sim. Da hora, sendo que o anãozinho pula com as adagas, eu acho muito foda. Cacete. É, essa a gente não vai pontuar não, cara. Isso aqui acontece. É só coisa que o Ivaldo trouxe, cara. É o tema do Godzilla, cara. Ah. Akira e tema Fiquei original de 1954. O filme foi gravado às 3:30 PM, tava chovendo. Ó, tema do Godzilla, Spirit, é coisa só que o Ivaldo ia acertar. É, exatamente. Não, mano, é muito específica a pergunta, né? Só pra... Mas acontece, acontece, vai lá. Acontece. Tá na... É o jogo. Eu só queria dizer que uma pergunta que eu acertei, eu fiz 3 vezes mais pontos do que os... Tranquilo. Não, você já pontuou mais que o Vinícius até agora. Mais que eu e o Anderson juntos, aí ele fez 10. Vamos lá. Essa rodada eu vou permitir a dupla. Boa, Sam! Vamos! Anderson, infelizmente você tá sozinho. Boa, time! Beleza. Chupa, Anderson, agora a gente vai virar essa porra. Paz! Uhul! Vamos, time! Vamos lá. Vamos lá. Dupla Vinícius e Sanderson, escolhe aí um. No... Pode escolher, Sam. Não, confio em você. Vinícius, você vai escolher. Nossa! Tá bom, vou escolher. Vou a escolher. Responsabilidade. 42. Olha, está na sua mão, hein? 42. Cara, eu acho que vocês não vão acertar. Boa, Vini. Caralho, Vinícius. Caraca. Você falou que eu escolhi essa, porra. O Vinícius é o âncora, né? Porque tá botando o time pra baixo. Escuta aí. Não, provavelmente vocês vão acertar alguma coisa, tá ligado? Uhum. Mas tudo é meio difícil. Caralho! Eu nem entendi a música. Cara. Eu ouvi um cara gemendo. Pô, cara. Boogie Nights. Eu gosto pra caramba. Gosto pra caramba dessa música. Vai de novo, Everton, por favor, que eu não entendi nada. Essa é da cena do filme ainda. Eu não tenho a menor ideia. Ah, Marcelinho, pão e vinho. Eu vi que tem uns caras falando na meia da porra da música. Eu não tenho a menor ideia também. Não, mas calma. Alguém calma, sabe? Vinícius. Calma, Vinícius. Calma. Vamos chutar? Vamos chutar. Qual o filme, Vinícius? Vamos começar pelo filme. Puta, King Kong. Silêncio dos Inocentes. Isso, pode ser. Silêncio dos Inocentes. É. Com certeza. Combina cantor bastante. É o James Brown. Marilyn Manson. Qual que é o nome da música, Vinícius? A Lua Me Traiu. Balo de Sábado à Tarde. Sweet Death. É esse o nome da música. Boa. Tá bom. Você criou agora essa música? Ele puxou a bota do Everton pelo documento do Google. Ô, Everton. Oi. Já elimina a próxima proposta. Alguém sabe qual é? Eu sei. War, What is Good For, Edwin Starr. Uhum. A Hora do Rush. A Hora cara. Do Rush. Ah, puta filme chato, wow, caramba. Yeah. Evaldo e Jonathan, agora vejo você. Beleza. Evaldo, da outra vez foi eu que escolhi, escolhe agora. Vamos no... Não sei se já escolheram, mas enfim, vamos no 23, homenagem a Jim Carrey. É. 23? Maldito Jim Carrey. Talvez vocês acertem de onde é, mas... Não, ó, o Ivo... talvez você acerte, velho. Vai lá. Puta que pariu. Pior que eu trouxe essa música. Peraí. Toca de novo. É de jogo, toca de novo. É de jogo, não é, vô? Toca de novo. Foda que no, tá nesse playlist de game. De não, esse de playlist eu trouxe muita música de rock, mas eu vou chutar um bagulho que eu lembro que eu mostrei pro Everton e pro Vinícius no particular que eu achei foda. F-Zero. F-Zero, o nome da música eu não faço a mínima ideia. E foi no podcast de playlist de música de game. É o que eu posso dizer. O jogo se acertou. F-Zero se acertou, cara. É Endless Challenge. Tarubando e a Jimmy. Eu acertei o podcast também. Nossa senhora. Vale 10. Não, o podcast não, mas não interessa. É o artista. Nossa, é o que artista. Cara sujo. Ele falou que queria saber de onde que era a música, hein? Ó, vocês vão ver. Então, do jogo, não com o jogo, resto, não. A obra. Não, não. Ele quer mudar a regra. Não, Vinícius, você nem ponto você tem. Você não fala comigo. A gente fez 10 pontos. 10 pontos. Mas foi bem, Valdo. Pô, não tinha a mínima ideia. Eu sabia só que era de não, jogo. Eu lembrava só do jogo. Show. Anderson, você agora. Quais pegadas? A respiração de novo, por favor. Tem um monte ainda. Cara, né? Tem um monte, mas só você falar e eu falo se já foi ou não. 12. 12, beleza. Essa, puta, acho que você vai acertar. Tomara, né? É lógico que ele vai acertar, né? Isso é lógico. Vai acertar. Se for do cast de série, eu sei, porque. Agora tem que virar, né? Puta, jogo roubado. Caralho, vai. Isso é Lynyrd Skynyrd, Free Bird, agora... Puta que pariu, velho. O filme eu não vou lembrar. Eu sei o nome da música e o nome da banda. O filme eu não vou lembrar. 10 pontos, então. Tudo acontece em Elizabeth Town. Puta, eu dei esse filme, velho. Por que acertou essa merda? Mas tá bom, 10 pontos. 10 pontos. Tá bom. Vamos lá. Vocês querem fazer mais uma rodada? Bora, de vamos, dupla? Vamos. Bora. Tá divertido. Agora com a dupla vai mais rápido e tá divertido. A chance do Vinícius pontuar, né? Vinícius é o Vinícius ajudar um pouco, ele né? Ele tem que cair com a sinfonia de Munchausen, hein? Eu vou dar risada. Sério, você escolhe dessa vez. Tá, vamos lá. Número 2. Ah, cara, isso aqui é pra vocês acertarem, cara. Olha lá. Escolho bem, né, Vinícius? Deixa eu tocar, não fica tentando vitória ainda, não. Deixa eu tocar. E pensa. É o único palestrinho que não sabe porra nenhuma. Ai, cara. Just remember. Caralho, velho. Pelo menos duas coisas você tem que acertar, essa velho. Essa é clássica. É a versão brasileira de Rebelde. É The Time of My Life. Não sei se é esse o nome da música. Falta acho que é isso mesmo. Mas eu aceito até. Tá indo bem, vai. Caralho, qual é o nome do porra do filme, velho? Nossa, que merda, velho. Não acredito. Tem Futuro e Exterminador no nome. Toca de novo, velho. Toca de novo. Just remember. Qual o nome daquele filme, Edson? Dirty Dance. É, Dirty Dance, é isso mesmo. Parabéns, quem canta? Ah, John Travolta. Rick Renner. É o Patrick Swayze. Não é o Patrick Swayze que canta essa música? Ele tá lá, mas eu acho que ele canta. É o Shaquille O'Neal que canta. Você sabe, Sanders, quem canta? Me fudendo. Porra, eu acertei duas, acerta essa pelo menos. Não, Dirty Dance eu sabia, cara. Não, você não na sabia. Sua cara, você não falou. Você não fez nada. Você... Ah, mas não dá, essa dupla não dá. Posso pedir? Posso pedir? Não pode pedir nada, você já acertou duas, quer mais o quê? Bill Medley e Jennifer Warnes. Normal. Ah, são dois? Vixe, ferrou. Não, o cara é a moça, cara. Sanderson, boa, vamos, time, toca aí. 10 pontos. Foram bem. É. Vivaldo e Jonathan, faça as honras. Eu escolho agora. Deixa eu ver. 39, já foi? Não. Porra, mano, essa daqui é pra vocês acertarem, velho. Essa é perfeita toda, pra vocês acertarem. Toda velho. É pra vocês acertarem, né? Olha só isso. Também tentando elitir todo mundo. Não, mas essa aqui, porra, velho. Escuta aí, ó. Vai lá. Morre, Rivaldo! Ah, velho. Era pra ter acertado no primeiro segundo, velho. Nossa, também isso aí. É. Digimon Adventure. Caramba, você lembra que... É Butterfly, que... Digimon Adventure. Encanto, você... Calma aí. Digimon. Adventure, primeiro, né? E a música é... Isso, é a Braveheart. Nossa, verdade, tu veja na... Eu não tô fudindo a música, é Braveheart. Ainda bem, ainda bem que você consertou. É Braveheart. Braveheart. Puta, o cara, o cantor, eu não lembro. Sem chance. Angélica. Caraca, velho. Ó, vale 5 isso aí. Quer que toque de novo? Não, vocês já estão acertando 10, porra. Não, já foram 10, né? Foram 10 já. Pô, caraca, não foi esse que faleceu, velho? Muita gente morreu, sabia? Michael Jackson. John Lennon. Não, lembra aí, Valdo, o cara que morreu recentemente. O Luke Perry. Filho da mãe. Filho da mãe. Recentemente morreu hoje. Mano, eu só consigo lembrar dele. Miyazaki alguma coisa. Pablo Miyazaki. What a coach, Pablo Costa. Eu chutei Miyazaki. Quase saiu Pablo Vittar. Beleza. Seu amor me pegou. 10 pontos, cara. Ah, porra, cara, era pra ter acertado tudo. Não, pior que se Pablo Escobar cantasse a abertura de Digimon ia ficar certinho, né? Eles vão se transformar para seu mundo salvar. Pablo Escobar. Pablo Vittar, né? Olha só. Pablo Escobar. Eu tava tentando entender, velho. Que isso, cara. É um refrão e uma puxada de carreirinha, é isso. Sábado, ele quase que o motorista do Uber bateu o carro. Eu falei a mesma merda. Começou a tocar o Pablo. Aí o Pablo, você fechou no Pablo Escobar. Virou o volante. Deu um cavalo de pau. Ó, valeu 15 pela piada, vai. Eu chutei Miyazaki tá... Entre Miyazaki e Pablo Escobar, eu aceitaria Miyazaki. Eu também. Sério, vamos lá, sua vez. Quanto valeu? 10 pontos, né? 10, beleza. Ah, 21. 21? É. Cara, é fácil. Pô, lógico que é fácil. Você não tem mais falar que é fácil. Eu errei, mas vamos lá, vai. Cara, quando é música de anime não é fácil pra mim. Eu sei todas, pode responder? Fica na sua aí. Você não vai ganhar nenhum. Você pode responder, mas não vai ganhar nenhum ponto. Mas você até o certo, eu não vou responder. Pontuei pra caralho até agora. Então eu não vou responder. Não, cara, não sei. Abertura de anime eu pulo quase todas. Tá bom, quem sabe? Yu-Gi-Oh! Mas todo mundo sabe, hein? Pornografite Melissa Fullmetal Alchemist. Qual é o nome do anime? Pornografia o quê? Pornografite. Nome da banda. Não, nome do da já banda. Vou baixar esse anime agora. Pornô entre robôs. Adoro. Vamos lá, saideira então? Bora. Última rodada, vai. Sam, 15 dessa vez, viu? Pra gente fechar bem. Eles vão errar todas. A gente vai fazer aquela virada no final. Vamos lá, tô apostando na sinergia da equipe. Vamos lá. Vamos. Escolhe aí. Vai, Vinícius, você escolhe. 18. Já foi? Não. Não. Mas acho que você. Eu acho que você consegue acertar, né? Falou com desdém de. Parece que um chimpanzé. É o conhecimento, cara. Olhando pra sua cara. Eu vou pelo conhecimento cara, das pessoas. Olhando pra sua cara, eu acho que você acerta. Tipo. Porra, é essa? Puta que pariu, mano. Eu não tenho a menor ideia. É anime, é japonês. É um anime japonês, é verdade. Quem canta também é japonês. Eu vou ajudar. Foi uma sugestão minha. Foi uma indicação minha. E o Vinícius complementou ainda. Exatamente. Caralho, porra, sério? Eita. Porra, Vinícius. Foi um dos primeiros podcasts que a gente gravou. Presta atenção. E eu não sei, Vinícius. Fica a dica aí, ó. Você que complementar esta merda, você que complemente agora também. Meu, não tenho a mínima ideia. Puta que pariu. Vê Pablo, vê qual direito é a letra da música. Chupacu, Evá. Não sei, não sei, sinceramente. É, eu também não sei. Cid, Rambu no Melody. Lich, né? Puta que pariu. Exatamente. É da saga que ele não assistiu. Puta que pariu. É da saga que eu não assisti. Não, é do Eco Mundo, assisti. Deve ser puta merda. Deve ser desculpa, Sam, desculpa, esqueci, velho. 58ª, né? Bleach, qual a abertura esse negócio? Ah, deve ser a 88ª. Deixa eu ver, meu aqui. Meu Deus do céu. Vamos ver, é a terceira. Terceira que não, terceira? décima terceira, perdão. Ah, tá bom. É a saga do Cogumelo e tava longe. 7 anos depois que eu parei de assistir, tá bom. Boa, Sanderson. Rambo no Melo. Oi, Valdo, fechamos os caras. Vai lá e volta, adianta. Vem em mim, vem em mim. Agora vai. Agora é tu, agora é tu. Já escolheram a 18? Já. Já. Eu acabei de escolher. Acabou de escolher, cara. Acabei de falar. Pode tentar de bem novo. Isso, né? Tá atento, hein? Já escolheram a 19? Mas eu não quero a 19. Pode ser a 19, vai. Manda. 19? Ei. Fácil, hein? Puta que pariu, velho. É sacanagem, né, velho? Vocês têm que escolher ela. Ó, vocês podem não acreditar, mas eu peguei ontem pra assistir essa porra de franquia. É do filme Halloween, o primeiro, de 1978. Halloween, o... A Noite do Terror. Não, beleza. Tá, eu aceito Halloween. É, cara, Halloween você já acertou. O que, que mais que eu tenho que acertar? O nome do... O nome do compositor e o nome da música. Caraca. Eita. O nome da música, ele é mais idiota do que você imagina. Peraí que eu que trouxe essa porra no podcast. Halloween, trilha sonora. Cara, a música se chama Vinícius. Eu ia ficar feliz se eu tivesse uma música no nome. Fica quieto. Sei lá, é do, é do John Carpenter, não é? A música? É? Não é? Era não, beleza, tá bom. A trilha dele. A trilha do John Carpenter. Seu Google, né? Tá certo. E... Ganhou 10 pontos já, Ivan. Quem escreveu a música de nome... Não, isso aí você já falou. Não sei, o nome da música agora é o nome, o nome. É Halloween, sei lá. É Halloween. Halloween, sim. É Halloween. Você tá errado isso aí, né? Tá muito tá sendo roubado na cara lá. Tá errado, né? Os caras tão ajudando. Não, ele já tinha escondido. É Halloween. Ah, não, tô, não. Você acha que vai ser o quê? Você quer chamar do quê? Você tem que acertar. Mano, se você escolher o número certo, cara. Senão aparecem umas coisas assim, velho. Mas essa tava fácil, meu. Fechamos, né? Fechamos. Por sinal, eu parei no filme 6 e desisti na metade. O filme 6 é meio chato. Você ainda conseguiu chegar aí, eu parei no. Nossa, velho. Ainda bem. Você vê como é a. Você acha que é parecido alguma coisa? Eu já ia começar a chutar Exorcista. Aí o Ivaldo consertou o Halloween, não sei o quê. Ainda bem, velho. Vamos lá, hein? Anderson, sua vez, cara. Última rodada, né? Então eu vou de 14. 14 já foi. Então, 22. 22, puta. Fácil, cara. Fácil. Tipo, já tá quase, né? Cinco patinhos. Xuxa. 22, né? So goodbye. Aí é sacanagem demais. Ai, cara, é sério isso? Palhaçada aí. A gente foi muito roubado nesse jogo. Muito, mano. Pelo amor de Deus. Ai, não, tá tô bom. Chateado, vai. De verdade. É, o filme é. Nem pro último jogo. O filme é o Guarda-Costas. Sim. A intérprete é Whitney Houston. E a música é I Will Always Love. Exato. 15 pontos. Uhul! O Guarda-Bostas eu chamo esse filme. Aê, cara. acabou. Nosso jogo aqui, segundo jogo foi encerrado, cara. Ah, deixa eu ver. Pontuação show. Só pra ver quanto a gente tá atrás? Show. Ô, Everton, eu fiz quase. Ô, Everton, a gente fez 45 pontos aqui, só pra constar. Dá uma parcial aí, Everton, por favor. Minha dupla, eu e o Anderson estamos com 55. Certo. Vinícius e Sanderson com 30. E Valdo e Jonathan estão com 55 também. Aê, tá. Vamos, disputado. Tá disputado. Tá roubado isso daí, mas eu vou tentar até o final. Se a gente não tivesse sido roubada na cara larga nesse não, jogo, foi a gente tinha muito. Chance, né? Tudo bem. Comando show! Eita porra! Agora que vocês ganham, hein, Jonathan? Rivaldo, chama no WhatsApp aí! Beleza, vamos ao terceiro e último jogo. O jogo que eu bolei é uma brincadeira, é um mistério, que eu me baseei em cima do jogo Black Stories, né, que é o jogo de cartas. Você tem que resolver o crime ou descobrir por que a pessoa morreu, como é que aconteceu a morte dela e tal. É mais ou menos o mesmo princípio. Eu selecionei 3 histórias montadas em cima de podcasts que a gente gravou. E beleza, eu vou jogar a frase e vocês vão ter que tentar desenvolver o que aconteceu com aquela pessoa. Vou até anotar. Vai anotando aí. Esse jogo possui 2 regras. A primeira, vocês têm que acertar. Também. Vocês têm que acertar o mistério, né? Chegar à resolução de como aquilo aconteceu com a pessoa. E a segunda é, depois que eu der a resposta pra vocês, que vocês acertarem isso, eu vou perguntar de primeiro pra pessoa que acertou o mistério se ela sabe qual foi o podcast. Se ela acertar, ganha 5 pontos. Acertando o mistério, são 10 pontos. Se acertar qual foi o podcast, não precisa falar o número do podcast, só qual foi o podcast, ganha mais 5 pontos. Se ela não souber qual foi o podcast, não tem problema, qualquer outro pode responder. Vou fazer uma pergunta pra vocês, um de cada vez. A gente faz umas rodadas. Tá, pode falar. Rapidinho. E aí, quem acertar o cast ganha 5 pontos. Isso, ganha 5 pontos. Ou seja, você pode tirar 15, tá, se você acertar as duas perguntas. O mistério e qual foi o podcast. Ou só 10. Tá, essa parte do mistério também é só a gente tem que acertar. Tal, se outra pessoa souber. Vai fazendo a rodada. Vou te perguntar um negócio, vai tentando desenvolver o mistério. Vai perguntar, vou dizer. Quem chegar e falar, eu já sei a resposta. Ah, tá. Você pode pular a vez de outra pessoa, tá, e falar. Se você errar, já era, você tá eliminado. Ok. Quem pergunta é o Ivaldo? Não, a gente, né? Faz a pergunta pra ele responder. É o Ivaldo, isso, né? Não, a gente faz as perguntas. Não, a gente faz a pergunta e o Ivaldo responde, é isso, não é? Ah, sim. Ah, tá. Tá. É que você tá. Não, eu digo assim, quando você já tiver reformulando, quando você já tiver em mente o que você acha que é, você pode pular a vez de qualquer um, falar, opa, eu já sei o que é. Se você errar, cai fora. Se você acertar, você ganha, e aí eu pergunto a segunda parte, que é qual é o podcast. Deu pra pegar mais ou menos? Tá, pode uma falar. Outra dúvida aqui. No caso, são duplas, né? Então, se falar eu, Everton, e eu errar, o Everton continua. No caso do Jonathan, ele tem uma vida isso extra, né? Pra compensar isso, quem tá sozinho. No caso do Jonathan, ele pode fazer duas perguntas, se ele quiser, que seria a minha e a dele. Beleza? Tá, beleza. Então, vamos começar? Oi, Valdo, desculpa. As perguntas têm resposta limitada, né? Porque eu vou dar sim ou não, ou irrelevante. Irrelevante. Beleza, beleza. Beleza. Preparados? Não. Não. Irrelevante. Foda-se. Começando. Certo, vamos começar. Vou pegar uma que talvez seja um pouquinho mais fácil. Vamos lá. A brincadeira aqui é esse mistério se chama Quem Avisa Amigo É. Até título tem, olha que legal. Aí vamos ao mistério. Em meio a uma situação de perigo constante, não dar ouvidos a um conselho sábio levou um homem a uma morte brutal. Repetindo. Acabou? Só. É só isso? Em meio a uma situação de perigo constante, não dar ouvidos a um conselho sábio levou um homem a uma morte brutal. Alguma coisa com a orelha dele, viu? Presta atenção, senhor. Vai, Vinícius e Sanderson, pode começar. Se vocês quiserem que eu fale novamente, eu falo. Não tem problema, tá? É que eu não sei o que perguntar. Não sei se eu posso perguntar. Foi morte natural, não tem nada a ver, né? Qualquer pergunta que seja sim ou não. A resposta foi relevante. Ah. Não, sim ou não. O que você queira saber, né? Eu venho um perigo constante, não deu ouvidos ao conselho, é morte brutal. Tá, estamos falando de um filme? Sim. Jonathan? Quem avisou era um amigo? Sim. Quem morreu era um homem? Sim. O personagem era casado? Irrelevante. Tá bom, obrigado. Pode ter sido a esposa assassina, que né? Que o cara fez, né? Jonathan? Já sou eu de novo, calma aí. É por dupla. Tá. Falou uma pessoa da dupla e você já sabe. Tá, era um amigo avisou, era um homem de um filme. Difícil isso, né, velho? Foi assassinato? Não. Não se esqueçam que vocês têm que tentar me desenvolver o que aconteceu, não só falar o que é, né? Não se esqueçam. É verdade. Foi uma morte tosca? Não, é a gente, não. É ele. Sou eu. É. Esquece a pergunta, foi ridícula. Esse não, já não ia fazer essa, não. É. Não, calma, vai que foi uma morte tosca, já ele. Calma, de filme. Eu tô pensando numa coisa. Podia ser tosca. O homem era escritor. Não. Não era escritor, deixa eu anotar. Nossa, que. Vou arriscar todas as profissões, né? Era pipoqueiro? Bom, cara, é porque morreu, né? É, a morte foi no mar? Oi? A morte foi no mar? Sim. No mar? Então eu posso falar? Já que atento. Não, mas você sabe me dizer. Me explicar o que aconteceu? O que eu tenho que falar? Sem contar exatamente o que aconteceu. Você não pode chegar e falar pra mim, Predador? Não, você tem que falar a cena. Aí eu vou dizer o que, que é. Escrever a cena. Você tem que dizer o que aconteceu. Escrever a cena. Não precisa falar não, do personagem. Tem que falar o que aconteceu com esse personagem. Escrever a cena. Tem um maninho lá, não sei o quê. Tô quase falando aqui também, mas... eu sei, mas eu não sei a cena específica. Isso eu não peguei. Chegar perto eu já considero, mas tem que chegar perto. Tem que ter uma lógica, assim. Tem que chegar bem no... Pensa bem, se você não chutar agora, o Anderson vai pra próxima. E aí vocês perdem a chance. Caralho, velho. Que parte que tem um cidadão lá que... Se você não quiser chutar, vai seguindo as perguntas. Não, o filme é Tubarão, eu tenho certeza, mas... Continua. Eu não sei a cena específica. Eu não sei que personagem específico é esse. Jonathan? Cara, eu não lembro do... Foi no mar, tal, o amigo avisou. Tubarão. Putz, vocês estão muito em cima da ideia certa. O filme é Tubarão, né? Uhum. Você não pode falar aí? Não. Se o Jonathan perguntar, o filme é Tubarão? Aí eu vou, né? Eu acabo... Ah, pode fazer isso? Acabo perdendo. Não, mas eu não posso, não. Né? Não, pode. Isso sim, né? Pode, né? É, vocês que sabem. Quiser perguntar exatamente isso... Vocês que sabem, agora se vai levar vocês pro rumo certo, eu não sei. É, porque pode ter várias mortes. É, vocês que sabem. E outra, eu tô fora do jogo já, né? Você não chutou? Não. Você falou em voz alta que nem um babaca, mas não significa que você chutou. Ah, então tá bom. É pro meu time escutar. Eu peguei a estratégia. Mas tudo isso. Faltam 5 minutos. Foi o protagonista? Não. Tá, não foi o protagonista. É, porque eu tô na dúvida ainda. Não, é porque do jeito que o Ivaldo falou, provavelmente é Tubarão o filme. Eu só não lembro como. Vou falar de novo. É, então, exatamente. Cuidado, é presta atenção. Vou falar de novo. Caralho. Pode falar, pode cantar. Eles estavam no barco? Não. Eu não tenho nenhum. Quer que eu fale de novo? Morre na praia. Não, pode falar. Não vai ajudar em nada? Então tá bom. Não vai adiantar muita coisa, não. Você já assistiu Tubarão? Tem isso. Tem há 200 milhões de anos atrás. Ah, tá. Tem muito tempo que eu não vejo o filme. Então. Faz tempo que eu vi também, eu era moleque. Ixi, faz tempo mesmo, então. Faz pergunta, vocês precisam fazer pergunta. Melhor, que aí vocês vão conseguir desenvolver melhor. Tá, e quem não, que é? Não, mas o foda é lembrar do filme, né, velho? Por isso que você tem que fazer pergunta. Pergunta, sei. Qualquer pergunta aleatória pode acabar ajudando. O filme é Tubarão? Beleza, sim. Só que, bem, você que sabe. Sim, tá. Quis bom. Fazer essa pergunta, beleza. Sim, beleza, boa sorte. É, todo mundo aqui então, já sabia qual é o filme. Então. Não, só pra confirmar. Pode ser um filme aleatório, Sharknado. Ah, realmente meio perigoso. Usou a inteligência, isso. Podia ser Sharknado mesmo. Porque assim, já que o Vinícius, pegou a ideia que eu queria, tipo assim, o perigo de falar tubarão, vocês iam pensar, é um título só, é uma coisa específica. Não, é uma coisa mais abrangente dentro desse tema. Mas vamos lá, faz pergunta. Pergunta qualquer coisa, gente, que for ajudando vocês, qualquer coisa. Não, mas o filme é Tubarão, é Jaws, isso que eu perguntei. Você tá... ele não perguntou se é Tubarão. Eu não perguntei se é um animal. O Tubarão. Se é Jaws? O filme é Jaws. Não, se você perguntou tubarão. Que é Jaws, não. É. O primeiro Tubarão, cara. Sim, Jaws. Não. Não. Não? 75. Não. Não é esse filme. Não é esse filme, então. Ah, por mim você perguntou se é de Tubarão. É de Tubarão? Clássico. Tubarão é. Não, não. Ele perguntou. Ele não. Tubarão, não. O filme. Ivaldo, ele perguntou se é Tubarão, não se não. É de Tubarão. Isso. Não é do Tubarão, clássico. Eu tenho certeza. Não por é isso do... que eu quis tirar, entendeu? Pra... Não, eu tô entendi, focando entendi. Nesse filme, mas não. Já que você falou que não é, não. Reformulando. Então não é Jaws. Não. Então já sei que não é Jaws. Ah, tá. Então já calma aí. Já sei que não é Jaws. Ixi, então o chute que eu ia fazer, ainda bem que eu não. É. Eu também já ia me lascar agora. Eu ia chutar a cena da praia. Vocês têm lá. 2 minutos. Ah, do festival, né? Isso. É. Eu tava nela também. Perguntem coisas. Meu, eu só tava pensando, mas eu falei que não tem nenhum personagem importante. Pô, velho. Mas ele já falou que não é, gente. Vamos seguir. Vamos seguir, Ai, meu Deus, que nervoso. Então só pode ser do fundo do mar. Perguntem. Tá acabando o tempo. Pergunta, qualquer merda. Pergunta, o cara tava com a banana na mão? Sim, não. Pergunta, vocês têm que perguntar qualquer coisa. Eu já sei. Você vai ter posso que falar? Me dizer o que aconteceu com a pessoa. O filme é do fundo do mar. na cena que o Samuel Jackson é morto pelo tubarão, porque tinha um personagem lá que falava que ele não tinha que investir na empresa e tal, e ele tem aquela morte na cena lá que o tubarão engole ele de uma vez. Ao perceber que estava ficando numa situação... Ao perceberem que estavam numa situação meio que sem opção de fuga, meio sem ter o que fazer, os sobreviventes de aquática começaram a se desesperar. Neste momento, Russell, vivido por Samuel Jackson, tenta tranquilizá-los. Boa, Sam! Então Carter pede para que ele tome cuidado com a piscina, que é aquele lugar que eles têm um monte de água aleatória. E nesse momento ele é comido por um tubarão de forma bizarra. Exatamente. Boa, segunda Sam! Pergunta, qual é o podcast? É o bom, o mal, o feio, o tubarões. Ganhou 15 pontos. Boa, Sam! Toca aí. Que dupla. Boa. Porra, valeu. Caraca, no último minuto, hein? Vamos à próxima. Vamos lá. A próxima se chama... Eu quero ver vocês acertarem isso aqui, mas tudo bem. A próxima se chama Encontro Macabro. Toda vez que eu te vejo. Um homem espera ansiosamente a chegada de uma pessoa num local combinado, sem saber que ali, em poucos minutos, sofrerá uma morte bizarra. Repetindo, um homem espera ansiosamente a chegada de uma pessoa num local combinado, sem saber que ali, naquele local, em poucos minutos, sofrerá uma morte bizarra. Valendo, 10 minutos. Estava de noite? Não. Era dia. Estava esperando a namorada? Não. Ele já conhecia essa pessoa? Queria encontrar? Sim. Era um lugar público? Sim. Era uma praça? Sim. Vamos dizer que sim. Era uma praça de alimentação? A praça é nossa? Tinha um cara sentado no banco? Era a praça é nossa? Era no sentido de a praça é nossa mesmo. Ou então o Parque da Luz aqui. Esse homem carregava uma maleta com ele? Não. Sem maleta. Ai, Vinícius. Sério. Pensando, cara. É um filme antigo? Não. Sei lá, é... Não. Não é. Eu falei não no sentido que eu entendi. Você tá querendo dizer filme dos anos 80, essas coisas assim. Tipo, isso. Antigão. Não, não. É, tipo dos 2000. É o... Espera ansiosamente. Isso aqui é... Ele é morto por alguma criatura? Algum monstro? Não. Ele é morto por um assassino humano? Sim. Tá morto por humano. Olha, Vinícius e Everton, não sei, hein? Não é o Jason. Repete aí, Valdo, o texto. Um homem espera ansiosamente a chegada de uma pessoa num local combinado, sem saber que ali, em poucos minutos, sofreria uma morte bizarra. Isso tá complicado. Qualquer pergunta. Caraca, pergunta o que vocês quiserem. Qualquer coisa aleatória, uma hora vocês vão pegar alguma dica que vai ajudar. Você espera era por uma reunião de negócio? Não. Era um encontro romântico, não? Mas não era com namorada, né? Mas poderia ser um encontro romântico de qualquer outra forma. Mas não. Não é nenhum tipo de encontro romântico. Então, o que ele tá fazendo lá? Tipo, ele tá o cara esperando o traficante trazer droga, tá ligado? É. Ele tava esperando um homem? Sim. O encontro dele era com um homem. Ele conhecia o assassino? Sim, vou dizer que sim. Sim? Sim. Então, sim, vou dizer, né? Que é porque se eu falar alguma coisa aqui vai dar dica, né? Mas vou dizer que sim. Gente, se vocês quiserem perguntar qualquer coisa aleatória, pergunta. Ele foi morto a tiros? Não. É de um filme? Sim. Tá, de um filme, foi uma morte bizarra. Certo. Homem. Tá, que mais? Conheci a pessoa, lugar público. Filme mais atual. Nossa, isso tá difícil, hein, mano? 4 minutos. Bem, o outro eu acertei no calar do final, então vamos. Calma, Sam. É um filme de terror? Não. Boa pergunta, hein? Não é um filme de terror? Não. É um filme de ação. É. Tem mais alguma coisinha por aí, mas sim. É um filme de comédia? Sim. Sim pra resposta. Sim pra pergunta do Everton e sim pra sua pergunta. Se passa no Velho Oeste? Não. O assassino já tinha matado antes? Já. É da trilogia do Corneto? Não, mas e aí? E aí? Eu quero saber. Não, você tem que responder. Sim. Oh, beleza. Trilogia do Corneto e tal. Caralho, como era a cena, meu amor? 3 minutos. Caralho, eu sei. Eu também sei, né? Sei quem é o assassino. A cena, não sei. Sei o que vocês fizeram no verão passado. Boa. Sem a cena, velho. Esqueci, velho. Quer que eu fale de novo a pergunta? Pode falar. Ó, um homem esperava ansiosamente a chegada de uma pessoa no local combinado, sem saber que ali, em poucos minutos, sofreria uma morte bizarra. Caralho. Puta que pariu, velho. Não pode ser. Deixa eu ver. Pode, viu? Ele que fez. É, Ivaldo. É. Esse cara morreu com um objeto de fazenda? Objeto de fazenda? Fazenda? Não. Tá. Mas gostei da sua pergunta. Caralho, como era mesmo, cara? Você captou a ideia do bizarro. Muito bom. Eu não vou lembrar. Eu lembro que tem uma morte zoada assim, velho. Um minuto! Cara, eu sei qual é a morte, mas eu não lembro. Pergunta como era perto de uma igreja? Sim! Puta, cara. Eu não lembro de direito como que era foi? Cara, falta pouco. A sua pergunta com a do Anderson se encaixam tão bem. Eu não lembro, mano, sinceramente. Bom, vou chutar, cara. Foi mal, Sam. Vai mesmo? Eu me lembro. Tá tudo bem, Vinícius. É que eu não lembro. Puta, que eu não lembro qual era o personagem. Deixa eu tentar. Vou fazer uma pergunta. O personagem era um padre? Padre? É que eu não lembro qual era o personagem. Não era um padre, não. Acabou o tempo. Alguém vai tentar chutar? Ah, já que acabou, eu vou tentar. Beleza. É a cena que o personagem do Nick Frost vai encontrar um cara e cai uma alvenaria do cara? No festival para salvar o teto da igreja, Tim Messenger, o repórter local, fala com o sargento Angel, que precisa conversar com ele sobre o cara que seria o vilão do filme. O sargento está fazendo um sorteio aleatório e quando ele chega na igreja para falar com o repórter, um pedaço do teto lá, um negócio do teto da igreja cai em cima da cabeça do cara e esmaga a cabeça dele. Que bosta. Era essa cena que eu tava vendo. Eu também, velho. Pergunta pro Anderson. Pergunta pro Anderson que acertou o cast. Anderson, qual podcast é esse? É o 30, a trilogia do Corneto. 15 pontos. Aê. Desculpa. Pa. Vamos ao último desafio, que esse aqui, puta que pariu, nem eu sou capaz de acertar esse aqui. Mano, na hora que o Everton falou igreja, velho, eu já descartei a outra dúvida. Eu juro por Deus, vocês falaram, mas eu não lembro, cara, dessa cena nem a pau. Eu só lembrei do cara caindo. Mesmo vocês falando, eu não lembro dessa do cena. Do cara caindo pra frente lá, né? Ele tá todo encapuzado. Essa, olha, vamos lá. É, essa daí. Vamos à última. O último se chama Capa de Revista, olha só. Mistério. Agora esse Anderson. Vamos ao mistério. Esse aqui, puta que pariu. Ao se tornar destaque da primeira página do jornal, um homem resolve cometer suicídio atirando na própria cabeça. Puta que pariu. Ao se tornar destaque da primeira página do jornal. Acabou já? Sim. Um homem resolve cometer suicídio atirando na própria cabeça. Ponto final. Valendo a partir de agora. 10 minutos. É de um filme? Não. Série? É de uma série? Não. Não. É de um anime? Não. Não é, não de, é de uma série? Não. É de um jogo? Não. É de um livro? Não. Nossa. É da sua cabeça? Você inventou, então, irmão. Não, não tem como. Você falou isso. É você mesmo do que escreveu isso daí? Não, é um... De um desenho? Não. É de um conto? Não. Não é de um conto? Não, para, irmão. Calma aí. Não tem como. É um poema? Não tem como, falou tudo. Não. É de um HQ? Sim. Vinícius burro pra caralho, hein? Vinícius burro pra caralho, hein? Eu só queria botar uma pressão psicológica. Ele já, você. Já. Você viu como é que é? Ele já sai acusando. Eu sei que HQ é, já. Eu já sei que HQ é. Nossa. Eu quero saber o que que é. Eu quero saber se você sabe qual HQ que é, seu imundo. Mas o foda vai ser lembrar. Ah, boa sorte. Mas, ó, beleza, vocês podem montar o negócio. Só vocês me perguntarem qualquer coisa aleatória que vocês chegam lá. Tá bom, beleza. Essa pessoa que se matou tava confinada? Não. Vou fingir que eu sei o significado de confinado, tá? Ela tava presa em algum lugar. Tô zoando, não. Não, tá não. Ai, caralho. É HQ de super-herói? Não. Não é. Ela assim. Se matou logo após ser a primeira página do jornal? Sim. Logo que, pum, primeira página, tchau. Posso dizer, isso eu vou até dar uma dica. Na mesma hora, você virou primeira página, opa, beleza, pum. Caraca, não é HQ de super-herói, tá. Não. É, só... Sabe o que você faz? Vertigo. Faz o seguinte, esquece... É uma HQ da Vertigo. Esquece o pensamento de qual HQ que é. Não, esquece. Tenta entender por que ele se matou. Não. Não, desculpa, que se matou? HQ da Vertigo? Sim. É, só pra confirmar, né, aqui. Estamos falando de Sandman. Só se você gravou esse podcast, eu não tô sabendo. Não, sei. Não, a HQ eu já sei. É. Vou falar, senão os outros vão saber. Mas eu acho que eu já sei também. Também? A pergunta idiota que eu fiz. Mas é isso, cara. Você tem que tomar cuidado com a pergunta pra não ajudar o outro. Esse é o intuito do jogo. Mas eu não lembro dessa parte, mano. Eu também não lembro da parte, velho. Vai fazendo pergunta, vocês têm que perguntar qualquer coisa. Não, mas eu falo que não foi, que eu não lembro da HQ. Pensa assim, tá, o cara se suicidou. Qual o motivo, razão ou circunstância que levou ele ao suicídio? Fazendo perguntas desse tipo, vocês podem lembrar ou desenvolver alguma coisa. É um homem que se suicidou? Sim. Mas ele já tinha dito no texto. Ele estava sobre alguma influência? É que você tá entendendo, você tá me perguntando influência, tipo, influência externa ou sobrenatural? Uma influência sobrenatural. Não. Sobrenatural, não. Caraca, velho. Melhor, pra não dar merda. Eu posso falar? Só um minutinho. É, Everton, só pra não complicar pra ninguém, eu vou dizer irrelevante na sua pergunta, tá? Só pra não ficar complicado depois. Tem que saber o nome dos personagens? Não precisa saber. Você tem que me falar o que é que aconteceu. A cena. Posso falar? Escreve assim, né? A história do quadrinho é o Cair das Sombras. E tem uma cena que vai contar o passado do protagonista lá. E tem um policial que vai fazer um resgate, ou por algum motivo acontece alguma coisa ali com aquele protagonista. E ele acaba saindo na primeira capa do jornal e se mata. Não, mas isso aí. Não, eu quero que você me dizia mais. Desenvolve mais isso aí. Não, é ou não é? Quer fechar? Beleza. Não, eu fecho com isso, mas eu não tenho a menor ideia do porquê. Eu sei que ele apareceu na capa por causa desse evento, o protagonista. Então eu falo. Se quiser, eu falo. Você tem mais completo? Eu quero completo. Vem. Vai lá, Everton. Ele vai lá, o policial, beleza, o protagonista tava roubando uma loja, tal, alguma coisa. Esse policial vai lá e ele atira sem querer numa criança e mata uma criança. Aí, por causa dessa morte, ele acaba meio que... Como essa criança morreu por causa do protagonista, que tava fugindo, o cara acaba perdendo a alma dele. E essa alma acaba se alimentando primeiramente desse policial. Ele procurou no Google agora, não tem como, cara. Em meio a uma perseguição policial, Sullivan resolve atirar no bandido, só que acaba acertando Alice, uma jovem menina que estava brincando no local. Mais tarde, naquele mesmo dia, ao ser questionado por um repórter local, o policial percebe a repercussão que sua atitude vai ter, somado à sensação de culpa por ter matado uma criança inocente, ele acaba resolvendo tirar a própria vida. Olha, mas eu acho que eu tenho que ganhar algum ponto, porque errado eu não falei. Everton, qual é o podcast? O Cair das Sombras. É o podcast da HQ, é o Cair das Sombras. Ato 2, brinquedos para fantasmas. Parabéns. Isso, Ederson, eu tenho que ganhar alguma coisa, você não acha? 15 pontos, Everton. Eu acho que... Não, eu ganhei algum ponto, não. Senão eu vou ficar revoltado. Ô, Ivaldo, dá um negocinho pro Vinícius, que ele tá merecendo. 5 pontos, porque eu acertei que era o podcast Cair das Sombras. Eu acertei mais ou menos o contexto. Eu vou te dar 5 pontos, pra você não ficar chateado. Tá bom, obrigado, viu? Aí você perde 10 por ter respondido na hora errada. Desculpa, da puta. Eliminado. Beleza. Eu fui roubado. Perderam 5 por causa do Boca Grande. Eu fui roubado. Você tá reclamando? Você tá reclamando? Eu vou tirar seus 5. Esse é muito difícil. Anderson, a gente foi roubado mais uma vez. Caramba. Esse é bem difícil, hein? Isso daí tá totalmente montado pra foder com a gente. Não, a gente foi roubado. Nossa, eu tô chateado, de verdade. Não, vou parar. Acabou, né? Eu não quero mais gravar. Acabou. Hashtag chateado. Versão Vinícius. Chateado. Olha só. Que nem você, Ivaldo. Eu fui roubado, cara. Demais. Eu tenho só um comentário a fazer, cara. Baseie-se no gosto do brasileiro. Olha a dica que você deu. Você não pode reclamar de novo, cara. É, não vem não, que... Mas não adianta! Não adiantou! Aí é incompetência do seu parceiro, mas porra! Eu que vou Fechou. Reclamar. Acabou as três histórias. Meu parceiro, nem pra dar uma dica no privado do Skype. Mau caráter, velho. Ah, cara... Acabou, é isso aí? Acabou, cara. Qual que é a pontuação final? Pontuação final. Depois fala do último pro primeiro. Recebeu, fala do Vinícius pro vencedor. Everton e Anderson, dupla vencedora com 85 pontos, cara. Aí, parabéns. Eu já sabia. Segundo lugar, Ivaldo e Jonathan com 55 pontos. Olha só. Chupa, Vini. Eu vou dormir mó feliz, velho. Terceiro lugar, Vinícius e Sanderson com 50 pontos. Caramba, quase, hein, Sam? Foi, se a gente não tivesse sido roubado na cara larga agora no bom, final. Detalhe. Vinícius e Sanderson com 45 pontos, mais 5 de doação. Só pra constar. Mas a gente foi roubado, velho. Não, eu tô chateado de verdade que a gente foi roubado, velho. Isso daí foi mal marmelada, gente. Não quero nem entrar no assunto. Chegamos ao final desse episódio em comemoração ao 100º. Episódio 100, comemoração ao 100 podcast que a gente já lançou. Muito obrigado pra quem ouviu o podcast, quem ouviu todos, né? Além da gente, né? Eu acho que tem gente que escutou todos os podcasts. Além da gente, vírgula. O Sanderson não escutou nenhum. Tenho que deixar isso bem claro. Eu não gosto de ouvir minha voz. Mas muito obrigado a todo mundo que escuta o Nerd Patriarca. A gente